Boni Gravações. Sei que nada vai fazer você voltar, mas por amor eu tenho que tentar. Eu sei que não confia mais em mim, e eu mereço toda a sua indiferença, o desprezo em seu olhar. Mas ainda é tempo pra recomeçar. Reconheço os meus defeitos, mas na vida quem não tem é só ser o meu amor de mais ninguém. Você sabe que eu te amo e pra sempre vou te amar. Mas tomei a decisão de te esquecer de vez, vai ser melhor assim. Eu já te dei chances demais. Agora choro, faz sentir na pele tudo que eu passei. As madrugadas que sozinha te esperei. Já sou a sua indiferença, o desprezo em seu olhar. Mas ainda é tempo pra recomeçar. Reconheço os meus defeitos, mas na vida quem não tem é só ser o meu amor de mais ninguém.